Tá comprando a marcha aí, tá? Pelo litoral com baixa velocidade. Vem chegar mais o tratamento, é parte do local com a minha casa sobre o voo. Também mete na câmera Romeu, essa é a identificação. Eu sou vista da moto no 0050 e a gente na 021. Tá, Romeu, você está na 021, Ocean S631, show traditional engine runway 10 into 100 degrees on Tavana. Thank you. 31-2 on the ground, jet 19, please. Leaving the runway, call ground to 12 on this morning. 19, 04 para a sua identificação, dessa vez chegada da Maidiana, para o 0050. Realization of the radio. 1372, bom dia, a torre da manhã e decolar. Estão no zero, vento 1, 10 graus, 14 nós. Aí decola da 10, 1372. Luna 372, decolador 26, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, Bono 372. Sou Luiz Salvador, bom dia, Bono 372, na Puca. Bom, 372, contato radar na decolagem, siga a via até pouco, pelo número 370. Via nível 370, 372. Contato radar na decolagem, eu espero a 2 na 10, eu espero a 9, pelo número 2 ano, a 3 na 10, eu espero a 2 ano, a resposta é privada. Prossiga, informe Romeu. Prossiga, informe Romeu. Está 13 milhas de marcador externo a 1.510. Confirme. Subativo, totalmente visual. Confirme, o senhor está realizando o procedimento Schmetter? Está presente a subsista cancelar, está visual com a pista e prosseguir já na base das 17. O Jato informe Romeu para o procedimento surgir diretamente a torre na frequência 118 para cima 95. 295, muito obrigado. 2 Azul, 4204, solicita autorização para o ILS. Azul 4204, autorizado, ILS, foi, puxa a zero. O seu testão de juros? O Azul 4204, solicita a prova de Serra Vita 368 e o ILS. Gente, mantém a prova de Serra Vita 368, descendo para 4.000 pés, registro altímetro 1-0, 2-1, informe estabilizado e ILS, uísque, pista 1-0. Mantendo a prova de Serra Vita 368, descendo para 4.000 pés, ajuste no 0-2-1, informará estabilizado e ILS, azul 4-3-4. Estreio 04, desce até a 4.000 pés, ajuste altímetro 1-0, 2-1. 4.021, 4.3.04. Acho que o Mike é que desse mantém a enragem visual para 500 pés. Ajuste o altímetro 1-0-2-1 na prova de Serra Itacoã, informe através do Pitu Açú. Zuma 0-1-3-7-2. Zuma 3-7-2, chama agora 7-6-5, na frequência 1-2-0-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-0-5, 2-5-4-5, monta ali. Juliette, uniforme Romeu, pouso autorizado, pistola 7, vento 130 graus, 009. Vivo, pouso, cabeceira 17, hoje Juliette, uniforme Romeu, muito obrigado, repórter no som. Visado no procedimento ILS de Wisconsin. Check completo e procedimento, o azul 4204, chama agora todo o convador na frequência 118, decimal 95. Completa, chama torre 1895, obrigado. Delta na escuta do controle, informe em visual para pouso. Vamos analisar o local de pouso do Delta. Avião 4204, continua a aproximação, mais autorizações de pouso. Aguardando, pista livre, azul 4204. Juliette, uniforme Romeu, solo aos 36, autorizado backtrack, táxi até a bata, chama livrando a pista. Azul 4204 ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 20 graus, 089. Alonso, autorizado, pista 10, azul 4204. Oregon 095, ponto de espera pro. Oregon 095, mantém um ponto de espera. Mantém, 095. Chame 2 Salvador na frequência 18 na hora 5 frente do SM circuito de tráfego. Então, Oscar Mike, chame o farol de Tapuã. 5, declara 4-2, chame Construir Salvador, 20, décima 8. 208. Brasil 4299, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 109. Número da colagem, pistola 0, tá 2. Pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 119. Pouso autorizado, pistola 0, tá 3304. Azul 4299, decolada 46, chame o controle, salvador 120, décima 8. 208 com 2, azul 4299. Azul 4299. Contato radar na decolagem, submarino 320, com a altitude que passa. 320, passando 1600 pés. Certo. Faça cheque de esconda toda a altimetria alterna entre 200 pés e a altitude real que você passa. No caso, está passando agora 2.700 pés. É, agora está 3.200. Sim, assim, 3.200. Por hora nós recebemos 200 pés de altimetria. Então, tem intensamente a informação do Monte Charlie. Sim, você agora estabilizou? 200 pés. 3.800 agora. O senhor vai trocar o transponder aqui. Foi feita a troca de transponder. Pode verificar se continua dando essa mensagem? Agora permanece normal, 4.500. Tenente 4009. 4. Tan 3304, salão 418, linha direita, tá com a chamada 2199. Azul 4958, contato radar, passando a posição Coral, mantenha o voo 150 e informe no ponto de descida. Voa a posição do norte para que você possa chegar a Verão e Honra. Azul 4958. Azul 4958, voo espaço. Voo espaço, eu vou te dar. Gol 1095, chama agora 136 na frequência 1928, alterna no 35.3. É, confirma a primária, senhor? 228? 1928, alternando 135.3. 228353, obrigado, obrigado. Mantenha a prioridade, salve lá. Eu 4958, desse mantém 050. after Taylor fly heading Dona, and we will press stop shot procedure. After full intersection, fly heading, one intersection, four intersection, LS to a URA 10, report stop shot procedure. Azul 4299, chama agora o centro de Recife na frequência do grupo pessoal 35, alterne 123, decima 8. Poderia confirmar a primária, senhor, para o Azul 4299? A primária é 128, decima 35. A secundária é 123, decima 8. Você precisa do nosso 23, obrigado, bom dia. Bom. Chama a 6311, definitivo 2000, 2001, 2001. Ocean S6311. Roger, 4958, reduza para 200 mais. 200 mais, 49, 50. Afirma, pode o TAP, para 2 no pé e o 6 metrô no 02 1, informe estabilizado. Ah, pode o TAP, 2 no pé, ajuste no 02 1, informe estabilizado o 496. 1-7, green intersection, cockpit to see you, contact now, tower 118.9, my friend. Tower now, 8.95, 6-1. Russia 6311, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 1 to knots. Roger, 6 to land, 2-1. Are you sure you can make them a Azul 4958, completo sinal, chame 2, Rio Nono 8, Decimal 95. Chama, chama, Rio Nono 8, Decimal 95, 4958. Seu Salvador, muito bom dia, Azul 4958, sinal, LS 3, da pista 15, da pista 10. Azul 4958, pouso autorizado, pistola 0, vento no 30 graus, no 29. Autorizado, pouso azul 4958. encontra no solo 07, libera direita, solo 121, décima 9. 219, graças. Autorizado, a linha área decolada, está no 0,1310 graus, 1,5 mais. A linha decola no 0, 3310, 312.